Em comunicado enviado ontem à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a Sociedade Anónima Desportiva do Sporting, a SAD, confirmou a saída do técnico leonino no final da presente temporada. Na nota enviada à CMVM, a SAD Sportinguista indica que Carlos Carvalhal já foi informado da intenção do clube de não exercer a cláusula de opção existente no contrato assinado entre as partes a 15 de novembro do ano passado. Os Leões revelam também que, a partir de agora, vão desenvolver os esforços necessários para contratar o novo treinador. Apesar do comunicado não abordar em concreto a questão do futuro técnico para Alvalade, alguns meios de comunicação social avançam que o sucessor vai ser mesmo André Vilas Boas. A RTP, por exemplo, revelou ontem que as conversações entre o clube e o treinador da Académica têm tido lugar nos últimos dias e o contrato deve surgir daqui a algumas semanas. Entretanto, Vilas Boas desmentiu qualquer contacto e reforçou a ideia de querer cumprir o contrato com os Estudantes até final, ou seja, por mais uma temporada. Pinto da Costa vai recandidatar-se à presidência do Porto e retira mérito à superioridade do Benfica no campeonato deste ano. Em entrevista concedida ontem, também à RTP, no programa Grande Entrevista, o presidente do Porto disse que fora do campo o Benfica foi melhor. Nos túneis foi muito melhor em jogos importantes contra adversários importantes como o Porto e o Braga. Em relação à Taça da Liga, o responsável nortenho afirmou que a equipa de Jorge Jesus ganhou bem a prova, mas chegou à final com um erro de arbitragem. Pinto da Costa colocou também em causa a gestão e o estilo de Luís Filipe Vieira. Desde que assumiu a presidência do Benfica, tenho uma preocupação com a Liga, estou a citar. Mas houve duas mudanças fundamentais. Quando ia a casas do Benfica, não dava ideia de uma grande erudição. Agora não, passou a ler, o que é uma grande evolução. O Benfica também melhorou nos túneis e outra mudança foi no técnico, que, com a sua maneira de ser, galvanizou o público que foi atrás da equipa. O presidente retirou o cenário de crise no seio do clube e admitiu que pensou em Jorge Jesus para ocupar o cargo de João Ferreira, como pensou noutros. Mas tem um bom treinador. Em 3 anos ganhou 3 títulos, reforçou Pinto da Costa, que deu mais 2 anúncios. O pedido de indemnização à Liga por causa do processo do Hulk e Saponaro e a recandidatura ao cargo de presidente do Porto. No Benfica, Cardoso continua a dar nas vistas e desta vez é o Sevilha quem se mostra interessado no jogador. Segundo o jornal AS, o avançado paraguaio integra um lote de jogadores para o processo de renovação do plantel, deixando elogios ao atleta. O Diário Espanhol escreveu: os seus registros desde que chegou ao Benfica em 2007 já eram excelentes, mas este ano impressionam. Marcou 19 golos na Liga Portuguesa, mais 2 na Liga Europa, e a sua influência na estratégia da equipa é extraordinária. Cardoso, com 1,93m, corresponde ao retrato robô perfeito como possível substituto de Canuté ou Luís Fabiano. Escredino é um jogador frio, mas muito dotado tecnicamente. No entanto, é adiantado que o clube avançou com uma proposta de 10 milhões de euros, algo que foi imediatamente desmentido pelo diretor de comunicação do Benfica, João Gabriel, que afirmou que o Benfica não está a negociar qualquer jogador com qualquer clube. E mesmo pela proposta, parece pouco credível que os encarnados vendam um avançado por esse valor, pois, recorde-se, foi aproximadamente essa a quantia que as Águias desembolsaram por Cardoso, que tem atualmente uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, não de 10, foi a quantia que as Águias desembolsaram por Cardoso ao Newell's Old Boys. Portugal subiu hoje ao 4º lugar da tabela da FIFA. A seleção nacional igualou assim a melhor classificação de sempre, depois de ter alcançado a mesma posição em março de 2001 e fevereiro de 2002, na altura comandada por António Oliveira. Na classificação de março divulgada hoje, Portugal somou mais 13 pontos em relação ao mês anterior e colocou-se atrás de um trio que se mantém firme na frente, um trio forte: Espanha, que comanda, o Brasil é segundo e a Holanda é terceira. Ontem foi noite de Liga dos Campeões, os primeiros encontros dos quartos de final, e houve jogo grande. O Bayern Munique recebeu e bateu o Manchester United por 2-1. Depois de, em 1999, terem perdido a final da Liga dos Campeões para os ingleses, com um gol nos últimos minutos, os bávaros vingaram-se, aplicando uma receita semelhante. O jogo começou praticamente com o gol do Manchester. Nani, que foi titular, sofreu uma falta de um lado direito logo ao primeiro minuto. Junto à linha de canto, o próprio português encarregou-se da marcação, descobriu Rooney na área alemã. Sozinho, o inglês não teve dificuldade em bater Boot e fez o 1-0. Os alemães reagiram, mas só chegaram ao empate na segunda metade da partida. Gol de Ribéry aos 77 minutos na marcação de um livre direto, onde a bola foi desviada pela barreira inglesa. Já no tempo de compensação, o Bayern conseguiu a vitória graças a um tento de Ivica Onlits, que aproveitou um erro defensivo de Evra. Na outra partida da noite, no inédito duelo francês, o Lyon ganhou em casa ao Bordeaux por 3-1. Mais uma vez, Lisandro López foi decisivo, marcou 2 golos. O ex-jogador do Porto faturou pela primeira vez logo aos 10 minutos, mas os girondinos reagiram e 4 minutos depois chegaram ao empate por intermédio de Chamakh. A equipa da casa voltou a adiantar-se no marcador ainda na primeira parte, aos 32 minutos, graças a um golo de Bastos. No segundo tempo, Chalmé tocou a bola com a mão na grande área, o árbitro entendeu que era penalti, castigo máximo que Lisandro López não desperdiçou e estabeleceu o resultado final. A esta hora decorrem mais 2 jogos, Inter Milão CSKA de Moscovo e Arsenal Barcelona. Outras modalidades, o processo eleitoral da Federação Portuguesa de Basquetebol conheceu novos desenvolvimentos. José Curado, candidato à presidência, acusa Mário Saldanha, atual líder federativo, de utilizar serviços de entidade para efeitos da sua candidatura. Curado considera que esta iniciativa assume níveis de gravidade extrema, tratando-se de uma instituição possuidora de estatuto de utilidade pública desportiva. Num comunicado dirigido à imprensa ontem, José Curado reencaminha um e-mail com origem em endereços vfb.pt, portanto, endereços da Federação, de conteúdo referente ao processo de candidaturas à Assembleia Geral da Federação e informa ter em sua posse outras provas do envolvimento direto de outros dirigentes de entidade e provas também de um presidente da Associação Distrital em tentativas de angariação de delegados. A organização da Volta à França em bicicleta anunciou ontem as 22 equipas que vão marcar presença na prova deste ano. Rádio Shack, Team Sky, Katusha, Garmin, Cervelo e BMC são as novidades. As restantes 16 formações estavam já pré-definidas, correspondendo ao acordo de compromisso assinado em 2008 com a ASO, a entidade organizadora. A Rádio Shack de Sérgio Paulinho e Tiago Machado e a Cervelo de João Correia são assim algumas das formações que mereceram convite. Ficaram de fora as aspirantes Vacan Soleil, Kiel Shimano e Zaur Sojazum. Conheça então a lista completa das equipas que vão participar na edição número 97 da maior corrida do mundo. São elas AG2R, Astana, Bosch Telecom, Caisse d'Epargne, Cofidis, Colombia, Scotel Euskadi, Française de Jeux, Fulton Servette, Lampre, Liquigas, Milram, Omega, Quickstep, Rabobank, Saxo Bank, Radio Shack, Sky, Katusha, Garmin, Cervelo e BMC. A Volta à França Bicicleta deste ano arranca a 3 de julho. Ainda no ciclismo, a Liquigas tornou-se na primeira equipa a ser indenizada por um corredor devido a um caso de doping. A equipa italiana anunciou na segunda-feira que ganhou o processo que interpôs na justiça contra Manuel Beltrán. A formação acusou o corredor espanhol de danos de imagem devido ao controle antidoping positivo na Volta à França em 2008. Beltrán, que conta atualmente com 39 anos, vai ter de pagar 100 mil euros à equipa italiana, valor ao qual acresce ainda os custos da ação judicial. A fechar atletismo, o Caster Semenya pretende regressar à competição. Em comunicado divulgado ontem, a famosa atleta sul-africana confirmou: "Venho por este meio anunciar o meu regresso às provas de atletismo. Tenho uma convicção que não há impedimento em competir. Contudo, vou continuar a auxiliar a Federação Internacional naquilo que me for solicitado para os seus processos." Precisamente a Federação Internacional de Atletismo pede que Semenya aguarde pelo resultado dos testes para determinar o seu género sexual. Recorde-se que a jovem africana viu sua sexualidade ser posta em causa após a conquista fácil da medalha de ouro nos 800 metros mundiais de Berlim que decorreram no ano passado. Porém, a Federação Internacional de Atletismo já solicitou à Federação da África do Sul para manter o acordo estabelecido e não deixar a velocista de 19 anos competir até que estejam concluídos todos os testes médicos. Foi a última notícia desta edição do Desporto Antena. Voltamos no domingo, às 11 da noite. Uma boa Páscoa!